那妹妹也烧起来心虚的，他我那对象那是什么了的？ 放对象刚才那手机里，我妹妹也是。 Deixa a Fogo Serra, reporte e visual com a Fogo Serra. Reportará visual a Fogo Serra. São 3894, Solos 27, libera direito, chama o Solo 121, decimal 9. Direito 1219, 3894, boa. Os dois, tipo na vila, se aproximando do ponto de espera 109. Caso 2591, autorizado, alinhar e manter, pistão na 0. Vai manter na 0, deixa na 0. Caso 2591, reautorizado, alinhar e decolar pistão 1-0, vento 2-1-0 graus, 1-3-9. Alinha e decolagem autorizada, 2591. Apagou o Serra, Serra. Apagou o Serra, sim, frequência dele. Serra. Pode chamar o controle para veteração para a direita, para livrar a informação? Rádio 2591, autorizado, para a direita, para desvio de informação, decolar 225, chame o controle, 120, decimal, 208, obrigado, bom dia. Controle Saldoma, boa tarde, Azul 2. O navio no cruzando 1000 pés. Vou na direita para livrar formações no setor de decolagem. Frente Azul 2591, no Super Nível 1, 80, após desvio direto coral. 80, direto coral, muito obrigado. Para o 1060, gol no 645. Gol no 645, desça para 4, deixa para 4.000, faz cancelada as restrições de altitude e nível da chegada, é bom, número 1 na aproximação. Autorizado para 4.000 pés, cancelada as restrições de altitude e velocidade, confirmando o altímetro 10 no 4. Altímetro 105, gol no 645. 1015, gol no 645, obrigado. 20 Gol no 645, autorizado desvios. Autorizado desvios, reporta, reaplana a posição pela. 645, forma do vento de salariano com 210 graus a 230 graus com 10 nós. Confirmo o 645. Com 645, forma do vento de salariano de 210 graus a 230 graus com 10 nós. Você tem condições de aproximar para a pista 10? Boa noite, voo 9966, informação Quebec. Voo 9966, atina identificação, desta vez chegada ao Bomédio para o nível 050. Boa, estamos via Bomédio para o 050, voo 9966. Voo 945, você tem condições de aproximar para o pista 10, confirma? Boa, confirma. 2, 210, 230 graus, com 190 mais. Aguarde. Motor Alexandre 6143, boa noite, informação é a Quebec. Alexandre 6143, acione identificação dessa via chegada bom para nível 070. O ajuste em Salvador 1095. Então desce via 070, Alexandre 6143. Antigo no 645, o senhor tem condições de entrar na posição do necessitar o curso localizador? Não, senhor, isso vai manter a chegada aqui, senão reaprando o piloto na frente, chegou o 645. Antigo no 645, desce para 2000 pés, autorizado ILS-18 da pista 10, retorno estabilizado. Autorizado ILS-18 da pista 10, retorno estabilizado, voo no 645. Tomador Approach Control, good evening, Papa Romeo, Sierra November Vieta. Waiting for mission flight back, passing flight level 270 down to 170. Oceano November Vito, Escoca Dentro, descente via Bomédio Vante, flight level 060, Kinate 1014, with speed 250 knots. Roger, we are maintaining already 250, clear to descent to 6000 via Bomédio Vante arrival. O 1966, vamos agora pista, usa a pista 28, voa Momba para interceptar, chegar da Tepipe. Pista 28, confirme voa para a posição? Para a posição Oprim, voa 1966. Pista 28, voa na posição Oprim, voa 1966. O controle, confirma o voo 645, o senhor está mudando a pista, usa? Voo 645, o senhor informou que tem condições de pouso na pista 10, após essa aproximação iremos utilizar a pista 28. Como é que o voo 945? A Palmeira Serra November Vitor, cada direct mobile position to intercept the VIP, arrival. Could you say the position again, sir? Position, mobile position, runway in UZ 28. Roger, how is danger, sir? It's along the runway 170, also. Sir, so you can set the final approach to runway 170. Tell by Sierra November Vito. Voo 1966, prossiga. Estou voando na proa de é o ILS X-Train da Zulu. ILS Zulu da pista 28, voo 1966. Zona Nascimento. Xenemeia 146, Pista 1028. Foi a Lagoinha, parece que foi interceptar a chegada da FIP. Confirma a chegada para o 6143? Xenemeia 143, chegada e pit, disponível 070. Pit 070, é o Zulu da 2080? Serra November Victor, vai só for final 1017, turn left heading 045. Limit radial 330, Salvador VO1. Intent at level 060. Roger. We are on the vector, turning left 045. Limit will be radial 300, Salvador VO1. Rapaz, a Lagoinha, a posição e pitch. Pitch, sente o Xenemeia 143. City report to cancel IFR rules. Roger, we are listening to 4000 report to cancel IFR rules. Channel 9 again. Tango Lima, hotel, precisa? Eu até o hotel, passado no pátio 5.04 a bordo, 445 de autonomia, alterando a vitória, instruções para o táxi. Lima, hotel, tem autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá, Magistro no 0, no 5. Eu 15, vai reportar no ponto de espera da Papá, Lima, hotel, hotel. Salvador, muito... Boa noite, gol no 645. Estabilizado, ILSX, feita, piscina, Rondo Zero. Confirma o controle? Confirma. Controle não copiou a última informação. Boa noite, Rondo 645. Estabilizado, ILSX, feita, piscina, Rondo 8. Rondo 645, boa noite. Autorizado, pouso, pista 10, vento 200 graus, 149. Ele me pôs na terceira, quando já era o gol no 645. Azul 2591, não copiou o controle? Azul 2591, foi a posição Raíra. Azul 2591, 6 milhas, foi a posição Coral, serviço a dar encerrado, chame o controle de bilhete, frequência 120, decimal 1. 143, isso para 4.000 pés, o ajuste na 095. 4.000, o Xenemeia 143. O 996, passa o 060, para o 050. O 966, desse mapa nível 050. Lima, hotel aqui, autorizado, alinhar e manter, pista na 7. 060, limit 340 Salvador VOA. 1015. We are reaching 4,000. Roger, maintaining 4,000 feet to report to cancel IFR rules. Roger. 645, Sole 50, libera direito, chame Sole 121, décima 9. Direito, 219, gol. Fundo 64. 2 Salvador, muito boa noite, Azul 4206, quanto será da 2? 8, pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, Azul 4206. Sol 966, mantendo o 050, voo 3 para interceptar a chegada e 20. Pois está voando o 3 para interceptar a voo no 966. Salvador Approach Control, Papa Romeo Sierra 9 Vitor, request 102,000. Papa Romeo Sierra 9 Vitor, 103,000 feet, que neste momento viram 1-5, report runaway inside or to cancel IFR rules. Roger 3,000. You report to cancel IFR Rose. Yeah, I'm in the middle. Lima Hotel Hotel, autorizada decolagem, pista 17, vento 210 graus, no 3 nós. Vou no 966, reparação para sequenciamento, curva direita para o 07. 080, limite será radial 1110 Salvador. Você direita para 080, limite radial 010 Salvador, 1966. LM 143 para 2000 pés, o ajuste no 095. 2000 pés para o 0015, vai fazer o LM73, hoje na 6143. Salvador Approach Control, Papa Romeo Sierra November Victor, reach 3000, request our flight rule change to VFR and proceed to land runway 17. Papa Romeo Sierra November Victor, IFR rules cancel 2053, Cadillac Seattle position, report runway inside. Roger, report runway inside, flying heading to Seattle position. 1,500 feet. 1,500. Chané 6143, após de pitch voo, Sierra Vista 364. Após de pitch voo, Sierra Vista 364, Chané 6143. Controle de Salvador, Papa Tango, Lima, Hotel, Hotel. ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 305, sempre limitado, radial 100 de Salvador, no 966. Autorizado o procedimento, também é o número 3? Xené 943, autorizado IRS X-Way da pista 28, repostabilizado. Pode estabilizar o Xené 61, não pode ser. Controle Salvador, passando linha Motel Hotel, transporte firme. Tango Lima, Hotel, Hotel, chame Portão. Foi a posição Coral, Supra Nível 180, contato Roberto estabelecido. Feita Coral, subindo para 180, Lima, Hotel, Hotel. 5, mantenha pro até 2500 pés e chame controle em 120, decimal 8. Mantenha pro até 2500 pés, chama controle 208, azul 4206. Obrigado, boa noite, bom trabalho. É o gol no 966, 60 esquerda, 025 por 5 milhas, está formações. Gol no 966, seguinte após desvio de posição USAN, Vamos, reduza para 200 nós. Vamos seu número 2 na aproximação, número 1 a 12 horas, 8 milhas. Rumo sudoeste, passando 2.500 pés e destino ao Alpha 320. Senhor, após desvio, por favor, aproxime o Zan número 2 na aproximação, voo na 96. Runway 175, CA 98. Azul 4206, controle. 4206. Azul 4206, mantém a proa até 2.500 pés após super nível 3. Após voo direto a Aron. Mandei a proa até 2.500 pés após voo direto a Aron, azul 4206. CA 96, Vitor, favor do Tauber, 1 minute decimal 95. Vai atingir o 0 gol na 966. Na 966, mantém inicialmente descido até 3.000 pés. O senhor irá ultrapassar o pulso localizador. Senhor, o número 4 milhas, passando o posição usando. Bom, senhor, está mais avançado 3.000. Vai ultrapassar o limite do localizador, confirme por 966. Afirmativo, vou na 966. O senhor... Ele passa o curso localizador descendo atualizado a 3.000 pés. Positivo, descendo até 3.000 pés, prodizão, gol na 966. Estabilizou o Xenero 61143. Xenero 6143, torre 118, decimal 95. Exatamente, sim, obrigado. Controle, só passar na reta, Pachalho, boa noite. Você escuta, gol na 966, reduza para 1970, nós. Reduzindo para 1970, gol na 966. Gol 1966, limite será radial 080 de Salvador. Limite radial 080 Salvador, no 966. Controle, Papapá 90, Papachalha. Papapá 90, Papachalha, prossiga. Cruza 235 para o 960 a 6 minutos de Alagoinhas, de 3 minutos de Alagoinhas, o 90 Papachalha. 90 Papachalha, desça para o nível 050, chegada e pitch. 050 e pitch, olha essa batalha. Curva esquerda, proa 230, reposta estabilizada, desce para 2.000 pés. Esquerda 230, vai reportar estabilizado, voo na 966, descendo para, confirme. 2.000 pés, voo na 966. 2.000 na 966. Colocando Lima, hotel, hotel. Quando possível, chamada para pouso. Momento. Papa Golf, prossiga. Eu iria efetuar o 180 na taxiway November mesmo, Lima, até o ponto de espera. Gente, então Papa Golf mantenha Papa aguardando para ingresso. Controle, o Lima Hotel Teo, está chamando Teixeira de Freitas 2105. 2105 copiado, Lima Hotel Teo. How many more 360 we have to do? Affirmative, make another 360 short one and maintain. Frequency. Inform you to traffic, final runway 28, as soon as possible will be cleared to enter final 17. Roger, we are just can do only more 2, 3, 6, 2. Roger, Sierra November Victor. Reportar estabilizado, voo na 966. Controle, o Lima Hotel Teo, chamado 2205. 2205, Lima Hotel Teo. Controle, o Papa Lauê, Papachalha, após Alagoinhas, Irem, da FM. Primativo, Lauê, Papachalha. Papachalha. Voo no 966, estabilizado no ILS. 1, 2, 1, decimal 9. Tem gente vai virar a próxima, então 219, obrigado, a 069 no quarto. 18, 95. 18, 965, boa noite. Can you confirm, are you declaring emergency? Negativo. Terceiro, 98. Did you understood what I said with you? Affirmative, you said that you just could do 2360. Affirmative. Roger. Sou em Salvador, voo no 966 estabilizado no ILS. Voo no 966, continue a aproximação, acho que está livre. Ajuste na 0 no 5. Continuando no 1015, voo no 966. Chame Centro Recife, frequência 12545, antena 12685. 245-2685, azul 4206, obrigado, boa noite. Solo, we are doing another 1360 by left side. Autorizado pouso na 966? Boa 966, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, na 3 nós. Teve pouso, boa na 966. Paulo Lima, Hotel Hotel, reposição Raíra. Romeo Oceano, vendo Vitor. Report short final runway 17. Roger, report short final runway 17. Oceano, vendo Vitor. 1966, sala 02, libera a esquerda. Mantenha a sinal, fechando o solo. 1-2-1-9. Primeira esquerda, vamos mostrar a sinal, 1-2-9, boa, 1-9-6. Novembro para Charlie, prossiga. Passou Irene, novembro para Charlie. Gente, mantenha a proa de pitch, novembro para Charlie. Charlie. Oceano, wait, get down, Rocker. Papa Romeo, Oceano, novembro, Vitor. Cleaver to runway 17. Wind 210 degrees, 129. Clear to runway 17, Oceano, novembro, Vitor. Oxana 6201, boa noite. Autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém pista 28, 6201. Mantém a posição, só um tráfego na ponta final, puxa auxiliar. Prossiga. É possível, senhor, usar, voar direto usando a presente, o 90 passada? Autorizado para voltar na avião Papachá, levando a proa de Usan, deixa para 2 mil pés. O ajuste na 0,5. Usan, 2 mil, obrigado, Lando Papachá. Give way to the traffic on Holy Point, taxiway Papa, after clear to enter to 8.5. Papa Golf autorizado, alinhar e manter pista no 7. China 6201, no decolado 07, mantém pro 2500 pés, chame o controle, 120, decima 8, morro. Chama controle, mantendo pro 2500 pés, 620. Salvador, boa noite, China 6201. A China 6201, no contato radar na decolagem, baseia a seleção voando para o nível 360. Para 360 na Sango 1620, poderia voar Leda? Autorizado Leda, China 6201. Voando Leda 6201, obrigado. 869, boa noite. Mantenha o ponto de espera da 28. Mantenha o ponto de espera. Passando a avenida para Charlie, vou na previsão de qual foi interceptar o localizador completar o procedimento LS do outro, está 28? Estimativo, não, então para Charlie. Gente, na avenida para Charlie, está autorizado o procedimento ILS do outro, pista 28, reposta estabilizada. Portaremos estabilizado, não, então para Charlie. Papa, Papa Golf, mantenha a posição. Seleção 62101, poderia, se possível, autorizar dócilo ou guardanar pra gente? Seleção 62101, agora de coordenação. Guarda. Capitão William, motel atrás, agora 53.800 oeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame o controle de ilhas na frequência 120.1. Chanel 6201, autorizado direto seguro. É, direto para seguro 6201. De decolados 11, chame o controle em 120, decima 8, morro. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 69. O 1869, contato radar na decolagem, se baseia Eleva 1 alfa para o nível 360. Eleva 1 alfa, nível 360, confirmando via. Afirma. Papa Golf solicitado pelo controle após decolagem, irá manter proa até 3 mil pés. Autorizado decolagem, pistão na 7, vento 2, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Será proa até 3 mil, Papa Golf iniciando. Sinal é o Papa Charlie. 7 está vendo o Papa Charlie, já está estabilizado. Charlie, com estabilizar, confirme se recebe o outro glide. Positivo, confirmaremos, amém, Papa Charlie. Sua Papa Golf, decolamos 1-3, chame o controle, 1-2-0, destino ao último. 1-2-0-8, Papa Golf. Rolou para Papa Golf, multicódigo para 5516. 5516. Então. Papa Rolou para Papa Golf, mantém a 2 do Costa 3 do Paz, após curva esquerda na Pro de Momo. 3 mil após Momo, Papa Golf. O controle, ela vai para Pachar e estão recebendo o localizador. Sim, meu localizador, eu glide. Positivo, não é pra Charlie. Tem grato, complete aproximação, chame torre na frequência 118-295. 5, obrigado, não é pra Charlie. Papá, não é pra Charlie. Papá, novembro, Papa Charlie, boa noite. Autorizado por uso pista 28, vento 2, 10 graus, 13 nós. 128-2190, vem pra Pachara. Pachara travado, visual. 128-2190, Pachara. Ela é 6201, chame centro Recife na frequência 128-35, alterna 125-1. 2835-251, 601. Papa Novembro, Papa Charlie, solo aos 1:06, informe o pátio. Pátio 5, abaixo, Novembro, Papa Charlie. Novembro, Papa Charlie, libere a próxima esquerda e chame o solo em 1:21 decimal 9. 1:21:9, liberando a esquerda, nosso Papa Charlie. Frequência 1:28 decimal 8, terra 1:26 decimal 0. Confirma a primária, senhora? Primária 1:28 decimal 8, eterna 1:26 decimal 0. 1:28, gol 1:08:69. Boa Rolê, patata, apagou, fecha no centro Recife, na frequência 1:25:45, terna 1:26:85. 1:25:45, 2:85, boa, apagou. confirma para a torre? November Papa Charlie, autorizado para o cruzamento da pista 17. Papa, ao estacionar a frequência livre. Yeah.